Identificação. Super Rádio Deus é Amor. Ondas médias ZYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas 25 metros. Frequência 11.765 kHz. 31 metros. Frequência 9.565 kHz. 49 metros. Frequência 6.060 kHz. Ouça também na internet www.superradiodeuseamor.com.br. Super Rádio Deus é Amor. Indo mais longe, encurtando distância. A voz da libertação. Deus é amor. Bondoso Deus, eterno Pai, Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Ó Senhor, como é bom estar na Tua presença, Te adorando, glorificando o Teu nome. Ó Senhor, exaltando o Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, nesta oportunidade, eu quero pedir a Tua misericórdia. Eu quero pedir a Tua bênção, o Teu milagre, em favor de cada pessoa que está em sintonia com esta programação. Senhor, eu sei que muitas delas estão precisando, ó Deus, de uma cura para a sua enfermidade. Outros, ó Deus, estão precisando da solução, porque o problema está grave. Outros, ó Pai, estão com o diagnóstico de um médico, e o médico disse que não tem mais jeito. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor está acima de tudo e de todos. Senhor Jesus, algumas pessoas, ó Pai, estão precisando de uma solução para um problema matrimonial, ó Deus. Entra com providência neste casamento, tenha misericórdia desse casal. Algumas pessoas, meu Pai, estão precisando de uma vitória, Senhor, financeira. O Senhor é poderoso para mudar a história deste casal, desta vida, desta família. Entre, Senhor, estão precisando de um milagre, Senhor, um milagre na área jurídica. Deus, estenda agora a Tua mão e opera grandiosamente. Vai repreendendo, Jesus, toda obra maligna. Vai repreendendo, Senhor, a tristeza. Vai repreendendo, Senhor, a depressão. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que Satanás preparou contra esta vida. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nesta tarde, ó Pai, visita cada ouvinte do programa A Voz da Libertação, aquele que está acamado, aquele, ó Deus, que está sofrendo na dor, aquele que está precisando de um milagre em qualquer área da sua vida. Que nesta tarde, Senhor, esta pessoa seja tocada pelo Teu poder, pela Tua graça, pela unção do Teu Espírito Santo. Que nesta tarde, ó Pai, esta pessoa possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer para a vida dela. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, ó Pai, a viver de acordo com a vontade do Senhor na terra. Senhor, meu Deus, Eu quero orar, ó Pai, por esta minha irmã, por esta moça, por este rapaz, por esta criança que está precisando de um milagre. Esta pessoa, meu Deus, que há tanto tempo ainda não encontrou a paz, ainda não encontrou a alegria, ainda não encontrou, Senhor, a solução para este problema tão grave que ela está enfrentando. Mas nesta hora, ó Deus, o Senhor é poderoso para mudar a história. O Senhor é poderoso para transformar esta vida. O Senhor é poderoso para tirar, ó Pai, esta tristeza, converter esse pranto em festa, converter, Senhor, esta tristeza em alegria. Senhor, meu Deus, venha trazer alegria para este lar, venha trazer alegria para esta família, venha trazer saúde para esta casa. Quantas casas, ó Pai, não tem a saúde, não tem mais paz, não tem mais unção do teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua santa palavra, venha visitar agora. Senhor, visite agora o hospital. Visita agora, Senhor, a cadeia pública. Visita agora, Senhor, a penitenciária. Quantas pessoas nos ouvindo atrás das grades, ó Pai, precisando de um milagre. Estenda a tua mão e dê a vitória para esta mulher. Estenda a tua mão, Senhor, e dê a vitória para este homem. Estenda a tua mão, Senhor, e dê vitória para este papai, para esta mamãe, para esta pessoa que está ouvindo o rádio agora. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar neste momento todas as pessoas que precisam de um milagre. Senhor, Deus de Israel, conceda agora, de acordo com a tua vontade, o milagre que esta mulher precisa, o milagre que este homem precisa. Senhor, repreende agora as dores, dores reumáticas, dores da artrose, ó, toda a inflamação, toda a infecção. Misericórdia. Venha estender as tuas mãos, Pai, sobre as nossas vidas. Venha nos purificar, venha nos purificar, venha nos purificar, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor Deus, para que a minha oração possa chegar até o seu trono de graça. Senhor Deus, perdoa este meu irmão, esta minha irmã, que está suplicando ao Senhor pelo perdão agora. Este homem, esta mulher que está implorando o perdão, a misericórdia do Senhor neste momento, através desta oração. Vá de encontro, meu Pai, a cada um dos nossos ouvintes que estão orando juntamente comigo agora. Senhor, o Senhor Deus é grande, é poderoso. O Senhor Deus é grande na batalha. O Senhor Deus é aquele que entra na batalha e entra na batalha para ganhar. Senhor Deus, venha pelejar por este irmão. Venha pelejar por esta irmã, venha pelejar por esta causa. Oh, meu Deus, esta pessoa que está com uma causa, causa familiar, causa trabalhista, está com uma causa na justiça, está com uma causa pessoal, com um problema, e este problema está se arrastando há tantos dias, há tantas semanas. Voto, ó Senhor, aqueles que são dizimistas fiéis, aqueles que honram o Senhor na sua casa, honra eles também, ó Pai, honra os teus filhos e filhas, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, essa pessoa que está sentindo dor, eu repreendo agora toda dor. Saia deste corpo, saia desta mulher, saia deste homem, em nome de Jesus, ó Pai, toda dor seja repreendida, e que esta pessoa agora glorifique e exalte o teu santo nome. Fica conosco nesta tarde, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.